Crescer 27, página 244. Acordei antes do romper do dia e senti no ar a friagem do outono. Era um dia festivo, a colheita dos primeiros frutos para oferecer ao deus Apolo. Aquiles, ao meu lado, tinha o corpo quente e pesado do sono. Embora fizesse muito escuro na tenda, eu conseguia ver os contornos do seu rosto, o maxilar forte e as curvas suaves dos olhos. Aprecia-me acordá-lo e ver aqueles olhos abrirem-se. Vira isso milhares e milhares de vezes sem nunca me cansar. A minha mão deslizou ao de leve sobre o seu corpo, acariciando os músculos por que passava. Agora éramos ambos fortes, devido aos dias passados na tenda branca e no campo de batalha. Por vezes ficava chocado ao ver-me. Agora era um homem, corpulento como o meu pai, embora mais magro. Ele estremeceu sob a minha mão e senti o desejo crescer dentro de mim. Puxei para trás as cobertas, de modo a poder vê-lo inteiro. Inclinei-me e apertei os lábios contra ele em beijos suaves que desceram até ao estômago. A alvorada infiltrava-se pela abertura da tenda. O quarto ficou mais claro. Vi o momento em que ele acordou e me reconheceu. Os nossos braços e pernas deslizaram uns contra os outros por caminhos que havíamos percorrido tantas vezes antes, mas que continuavam a parecer-nos novos. Algum tempo mais tarde levantámo-nos e tomámos o pequeno almoço. Tínhamos aberto a pala da tenda para deixar entrar o ar, que acariciava agradavelmente a nossa pele úmida. Pela abertura, ficámos a ver o vai-vem dos mirmidões a ocuparem-se das suas tarefas. Vimos Automedonte correr em direção à praia para tomar um banho e vimos o mar, convidativo e quente, depois de um verão de sol. Num gesto familiar, a minha mão pousou no joelho dele. Ela não transpôs a entrada. Limitava-se a estar ali, no centro da tenda, que um momento antes se encontrava vazio. Sobressaltado, tirei a mão de cima dele. Ainda estava a fazer o gesto e já sabia que era uma tolice. Ela era uma deusa e podia ver-nos quando quisesse. Mãe, disse ele à laia de saudação, recebi um aviso. As palavras foram bruscas, como um mocho a morder um osso. Apesar da obscuridade que reinava na tenda, a pele de Tétis era fria e brilhante. Divisei cada linha talhada do seu rosto, cada prega da sua túnica cintilante. Havia muito tempo, desde Ciros, que não a via tão de perto. Eu mudara desde então, crescera em força e em tamanho, e tinha uma barba que crescia, se não escanhoava. Mas claro que ela estava na mesma. Apolo está zangado e procura maneiras de atacar os gregos. Vão fazer-lhe um sacrifício hoje? Eu vou, respondeu Aquiles. Observávamos sempre os dias festivos, degolando animais e assando a gordura. Tens de fazê-lo, disse ela com os olhos fixos em Aquiles e sem parecerem ver-me, uma hecatombe. Tratava-se da nossa maior oferenda aos deuses, de uma centena de cabeças de gado. Só os homens mais ricos e mais poderosos se podiam dar ao luxo de tal extravagância. Façam os outros o que fizerem, obedece-me. Os deuses tomaram partido e não deves atrair a sua cólera. Iríamos passar a maior parte do dia naquela carnificina e o acampamento ficaria a cheirar a matadouro durante uma semana. Mas Aquiles fez um sinal de assentimento. Faremos como dizes, prometeu. Os lábios dela estavam comprimidos, dois cortes vermelhos como a orla de uma ferida. E há mais, disse ela. Mesmo sem o seu olhar pousado em mim, senti-me assustado. Onde quer que fosse, fazia-se acompanhar por todo um universo de portentos, de divindades iradas e de milhares de perigos iminentes. O quê? Ela hesitou e eu senti um nó na garganta. O que podia levar uma deusa a fazer uma pausa devia ser aterrador. Uma profecia. que o melhor dos mirmidões morrerá antes de terem decorrido 2 anos. O rosto de Aquiles manteve-se completamente imóvel. Sabíamos que isso ia acontecer. Um breve estremecimento da parte dela. Não. A profecia diz que tu ainda estarás vivo quando isso acontecer. Aquiles franziu o rosto. O que pensas que significa? Não sei, respondeu ela. Os olhos dela eram muito grandes, uns charcos negros que se abriam, como se quisessem sorvê-lo, puxá-lo para dentro dela. Receio um ardil. As moiras eram famosas por esses enigmas, que só se esclareciam depois da peça final ter caído, tornando-se então amargamente claros. Mantém-te vigilante, disse ela. Tens de ter cautela. Assim farei, respondeu Aquiles. Ela não parecia saber que eu estava ali, mas nessa altura os seus olhos encontraram-me e o seu nariz franziu-se, como que detectando um mau cheiro. Olhou de novo para o filho. Ele não é digno de ti, disse ela. Nunca foi. Quanto a isso, estamos em desacordo, respondeu Aquiles. Disse-o como se já o tivesse dito muitas vezes, o que era provável ter acontecido. Ela emitiu um ruído baixo de desprezo e desapareceu. Aquiles voltou-se para mim. Ela está com medo. Eu sei. Aclarei a voz tentando libertar o coágulo de medo que aí se formara. Quem te parece que é o melhor dos mirmidões, se me excluíres a mim? Passei mentalmente em revista aos nossos comandantes. Pensei em Automedonte, que se tinha tornado o valioso braço direito de Aquiles no campo da batalha. Mas não diria que era o melhor. Não sei, respondi. Achas que ela se quis referir ao meu pai? Perguntou ele. Peleu, natural da Fetia, que tinha combatido com Héracles e Perseu. Uma lenda no seu tempo, devido à piedade e à coragem. Embora não em tempos posteriores. Talvez, admiti. Ficámos em silêncio durante um momento. Depois ele disse, penso que não tardaremos a saber. Não és tu, disse eu, pelo menos isso. Nessa tarde, realizámos o sacrifício como a mãe dele nos tinha ordenado. Os mirmidões fizeram altas fogueiras ao altar e eu segurei em taças para receber o sangue, enquanto Aquiles degolava animais um após outro. Queimámos coxas suculentas com cevada e romãs e vertemos os nossos melhores vinhos sobre as brasas. Apolo está zangado, dissera ela. Um dos nossos deuses mais poderosos, com as suas setas, que podiam fazer parar o coração de um homem, rápidas como raios de sol. Eu não era famoso pela minha piedade, mas naquele dia louvei Apolo com uma intensidade capaz de rivalizar com a do próprio Peleu. E fosse quem fosse o melhor dos mirmidões, enviei também aos deuses uma oração por ele. Briseida pediu-me que lhe ensinasse medicina, prometendo em contrapartida partilhar comigo o seu conhecimento das ervas da região, indispensáveis à escassa provisão de Macaon. Concordei e passei muitos dias felizes com ela na floresta, a separar ramos baixos, a procurar por baixo de troncos apodrecidos cogumelos, tão delicados e macios como a orelha de um bebê. Por vezes, naqueles dias, a mão de Briseida roçava a minha e ela erguia os olhos e sorria, com gotas de água suspensas do cabelo, como pérolas. Tinha a saia comprida atada à volta dos joelhos, revelando pés vigorosos e seguros. Num desses dias parámos para almoçar. Deliciámo-nos com pão e queijo, com fatias de carne seca e água da ribeira que recolhíamos com as mãos em concha. Era primavera e rodeava-nos a abundância e a fertilidade da Anatólia. Durante 3 semanas, a terra iria pintar-se todas as cores, os botões iriam florescer e cada pétala impetuosa iria desabrochar. Depois, uma vez dissipada a excitação dessa florescência arrebatada, tudo acalmaria para dar início ao trabalho firme do verão. Era a minha época do ano favorita. Devia ter apercebido o que ia acontecer. Talvez me achem estúpido por isso não ter acontecido. Estava a contar-lhe uma história, qualquer coisa acerca de Quirón, creio eu. E ela ouvia com os olhos escuros como a terra sobre a qual estávamos sentados. Acabei e ela ficou em silêncio, o que nada tinha de invulgar, pois era frequente estar calada. Estávamos sentados próximos um do outro, com as cabeças juntas, como que a conspirar. Eu sentia o cheiro dos frutos que ela comera e o perfume do óleo de rosas que preparava para as outras raparigas e que ainda lhe manchava os dedos. Ela era-me tão querida, pensei. O seu rosto grave e os olhos inteligentes. Imaginei-a em rapariga com arranhões de subir às árvores e pernas magras a voar quando corria. Desejei tê-la conhecido nessa altura. Tive pena que ela não estivesse comigo em casa do meu pai, a fazer saltar pedras com a minha mãe. Quase consegui imaginá-la ali, a pairar, mesmo à beira da minha imaginação. Os lábios dela tocaram nos meus. Fiquei tão surpreendido que nem me mexi. A boca dela era macia e um pouco hesitante. Tinha os olhos docemente fechados. Por hábito, sem que eu fizesse nada para isso, os meus lábios abriram-se. Passou um momento, senti o solo debaixo de nós, a brisa, a trazer-nos o perfume das flores. Depois ela recuou com os olhos baixos, à espera da minha sentença. Sentia o pulsar do coração nos ouvidos, mas não como Aquiles o fazia pulsar. Era qualquer coisa que se assemelhava mais à surpresa e ao receio de magoá-la. Pousei a minha mão na sua. Então ela percebeu. Sentiu-o pela maneira como lhe peguei na mão, pela maneira como eu a fitava. Desculpa, murmurou. Abanei a cabeça, mas não me ocorreu mais nada para dizer. Os ombros dela ergueram-se como asas dobradas. Sei que o amas, disse ela, hesitando um pouco antes de cada palavra. Mas pensei que há homens que têm mulheres e amantes. O seu rosto parecia muito pequeno e tão triste que não conseguia ficar em silêncio. Briseida, disse. Se alguma vez quisesse casar, seria contigo. Mas não queres casar? Pois não, disse eu tão gentilmente quanto podia. Ela fez um aceno de cabeça e tornou a baixar os olhos. Ouvi-lhe a respiração lenta e apercebi-me do débil tremor no seu peito. Lamento, disse eu. Nem sequer queres ter filhos? A pergunta surpreendeu-me. Eu próprio ainda me sentia uma criança, embora quase todos os homens da minha idade já tivessem sido pais diversas vezes. Não me parece que fosse grande coisa como pai. Não acredito. Não sei. E tu, gostavas de ter filhos? Perguntei. Fiz a pergunta com um ar despreocupado, mas ela pareceu atingi-la e Briseida hesitou antes de responder. Talvez. Foi então que compreendi, demasiado tarde, o que ela na realidade me perguntara. Corei, embaraçado com a minha irreflexão e também humilhado. Abri a boca para dizer qualquer coisa, para lhe agradecer, talvez. Mas ela já estava de pé, a sacudir a poeira do vestido. Vamos? Não havia nada a fazer, senão levantar-me e acompanhá-la. Nessa noite não consegui parar de pensar em Briseida e num filho meu. Via pernas vacilantes, o cabelo escuro e os grandes olhos da minha mãe. Vi-nos ambos junto ao fogo, Briseida, eu e o bebê, a brincar com qualquer pedaço de madeira que eu tinha talhado. No entanto, havia um vazio na cena, uma dor provocada pela ausência. Onde estava Aquiles? Morto? Ou nunca teria existido? Eu não podia viver uma vida assim. Mas Briseida não me tinha pedido para o fazer. Oferecera-me tudo aquilo. Ela própria e o bebê e Aquiles também. Voltei para Aquiles e perguntei: alguma vez pensaste em ter filhos? Ele tinha os olhos fechados, mas não estava a dormir. Eu tenho um filho, respondeu. Aquilo perturbava-me, cada vez que me recordava. O filho que tinha de Deidamia. Um rapaz, dissera-lhe Tétis, chamado Neoptólemo, Nova Guerra. Davam-lhe a alcunha de Pirro, devido ao seu cabelo ruivo. Incomodava-me pensar nele, uma parte de Aquiles a deambular pelo mundo. Ele é parecido contigo? Perguntei eu uma vez a Aquiles. Não perguntei, respondeu encolhendo os ombros. Gostavas de o ver? Ele abanou a cabeça. É melhor ser a minha mãe a criá-lo. Ele está melhor com ela. Eu não estava de acordo, mas não era a altura para o dizer. Esperei um momento que ele perguntasse se eu gostava de ter um filho, mas ele não o fez. E a sua respiração tornou-se mais regular. Ele adormecia sempre antes de mim. Aquiles, gostas de Briseida? Ele franziu os olhos, sem os abrir. Se gosto dela? Se ela te agrada? Insisti. Estás a perceber? Os olhos dele abriram-se mais alerta do que eu tinha esperado. O que tem isso a ver com filhos? Talvez tenha. Comigo? Perguntou. Não. Isso é ótimo, disse ele com os olhos a fecharem-se uma vez mais. Decorreram alguns instantes e tive a certeza de que estava a dormir. Mas depois ele disse: contigo. Ela quer ter um filho teu? O meu silêncio foi a resposta. Ele sentou-se com o cobertor a cair-lhe do peito. Ela está grávida? Perguntou. Não. Os olhos dele cravaram-se nos meus, à procura de respostas. Queres que isso aconteça? Perguntou ele. Vi o dilema com que se debatia, estampado no seu rosto. O ciúme era-lhe estranho, uma coisa que lhe era alheia. Ele estava magoado, mas não sabia como falar disso. De súbito, senti-me cruel por provocar tais sentimentos. Não, respondi, não creio, não. Se quisesses, não fazia mal. Cada palavra era cautelosamente pronunciada. Ele estava a tentar ser justo. Pensei de novo na criança de cabelo escuro. Pensei em Aquiles. Então está tudo bem. E o alívio no seu rosto encheu-me de ternura. Depois disso, as coisas mantiveram-se estranhas durante algum tempo. Briseida evitava-me. Mas eu procurava, como costumava fazer, e íamos dar os nossos passeios, como sempre havíamos feito. Tagarelávamos sobre o acampamento e a medicina. Ela não falava de casamento, e eu tinha o cuidado de não falar de crianças. Continuava a ver a ternura dos olhos dela quando olhava para mim. Fazia o possível por retribuí-la o melhor que podia.